Ação e reação. Psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Livro do Espírito André Luiz. Estamos atravessando o capítulo 12. Dívida agravada. 62º programa. Após visitar o templo, onde vocês viram anichos vazios, mas nos quais se apresentam as figuras da devoção religiosa que cada um teve na terra e conserva no céu, por exemplo, há uma senhora católica romana que se ajoelhou diante de um daqueles nichos vazios, em oração surgiu nada mais, nada menos, que a taumaturga Santa Teresinha do Menino Jesus, a santa francesa, que morreu aos 24 anos de idade, se não me engano. Mas, vejam vocês, cumpriu uma missão belíssima, e apesar de ter vivido somente 24 anos, deixou uma mensagem. E trabalha nas falanges do catolicismo esclarecido no mundo espiritual. Em outro nicho, aparentemente vazio, diante da prece de outro suplicante, surgiu a veneranda figura do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro. Alma muito caridosa, que igualmente como Santa Teresinha do Menino Jesus, ajuda a Relial dos Espíritos. Quem quiser conhecer bem essa história, leia o primeiro volume de Voltamos. Livro de nossa autoria, e fará muito bem a todos os que o lerem. Mas vamos ao trecho de hoje, só recordando a vocês que Hilário e André Luiz iam acompanhando Silas. Ele saiu do templo e do lado de fora aproximou-se deles uma senhora, Luísa, mãe, que pedia desesperada por sua filha Marina, que estava reencarnada. E naquele momento pretendia desgraçar a sua reencarnação, no momento de fraqueza, diante da dor. Esquecida de que Deus dá o frio conforme o cobertor, como diz o famoso sambista. E esse cobertor é a prece, é a fé que remove montanhas, como ensinou Jesus, que não diz mentiras. Assistente Silas! Assistente Silas! Luísa, aqui vens, Luísa? Socorro! Socorro, minha filha! Minha pobre Marina esmorece, Silas! Deus é testemunha de que tenho lutado com todas as minhas forças para livrá-la do suicídio. Mas agora eu me sinto enfraquecida, incapaz, impotente. Os soluços sufocaram-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. Fala! Fala, Luísa! Disse o orientador de nossa excursão, em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental, imprescindível ao entendimento da nova situação. A infeliz, ajoelhada agora, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou. Bem, aqui começa o trecho novo. Vamos à sequência do livro. Assistente Silas, perdoe-me a insistência em falar-lhe de meu infortúnio, mas eu sou mãe. Minha filha desventurada, Marina, pretende matar-se esta noite. E assim ela vai comprometer-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno da maneira que lhe fosse possível. E dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que devíamos atender. Em caminho informou: trata-se de companheira da Mansão Paz, reencarnada há quase 30 anos, sob os auspícios de nossa casa de fraternidade. Nós lhe prestaremos o necessário auxílio, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema sério de débito agravado. Notando que o nosso amigo entrar em silêncio, meu colega Hilário externou: é impressionante observar o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens. E preocupado qual se achava, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso que não lhe chegou aos lábios e juntou: grande verdade, grande verdade. Raras esposas e raras mães demando as regiões felizes sem os doces afetos que acalentam no seio. O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Todavia, não houve mais tempo para qualquer outra divagação, pois atingíramos, no plano físico, pequena moradia constituída de três peças desataviadas e estreitas. O relógio acusava alguns minutos depois de 00h. Acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar o ambiente, ingressamos num quarto humilde. Percebemos sem palavras que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora, agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava inquieta. Via-se-lhe nos olhos esgazeados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Contudo, através da preocupação indisfarçável de Silas, nosso companheiro tão dedicado, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. A infeliz, de joelhos, beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Só que nós sabemos que não é para sempre, porque a morte não existe. Queria cometer um crime horroroso contra o amor de Deus, que lhe deu a existência, esta sim, para sempre. Portanto, como dizia o irmão Zarur, o suicídio não resolve as angústias de ninguém. A pessoa, no desespero, mata-se, pensa que se mata e vai se descobrir mais viva ou mais vivo. No mundo da vida verdadeira, e aí vai ter que sofrer demais para recompor-se diante da justiça divina e merecer voltar à terra reencarnado ou reencarnada e ter que repetir todo aquele sofrimento com agravante, o agravante do suicídio. Só a caridade poderá salvá-lo ou salvá-la. Quando você estiver desesperado, lembre-se que há pessoas em situação pior. E o suicídio não deixa de ser uma manifestação de egoísmo. Só você que sofre, mas ninguém sofre. Essas não são palavras cruéis, são palavras verdadeiras. Para alertar as criaturas, não adianta passar a mão sobre a cabeça. No sentido de que a nós, o pregador, parece bonzinho. Mas na verdade é aí que está sendo cruel. Porque está deixando a criatura despenhar-se num abismo sem fundo por muitos e muitos séculos. Que a pessoa vai ter que tomar nova vida, vai sofrer tudo aquilo, com agravantes. A caridade é a grande oportunidade que todos temos de nos livrar dos males pessoais, das dores existenciais. Pense em fazer o bem e a coisa melhora para você. A chave é essa, praticar o bem. Aí a tentativa, a tortura do suicídio desaparece. Você vai ter tanta oportunidade de salvar pessoas em situações piores. Ah, mas é a minha vida, como é que fica, irmão Paiva? Jesus criou o planeta Terra, Deus criou o universo. Será que se você submeter as suas leis de solidariedade universal, ele não há de corrigir os seus problemas? Eu costumo dizer para o pessoal na Legião da Boa Vontade: ajudemos a resolver os problemas da LBV e Jesus tratará de resolver os nossos pequeninos casos, que às vezes a gente toma como tão grandes, mas que são tão mesquinhos diante da dor que está em todas as ruas, em todas as residências. Mas vamos continuar na narrativa do extraordinário, notável André Luiz. A infeliz de joelhos, ele fala aqui de Marina, né? Estava pensando em suicidar. A filha de Luísa, a infeliz de joelhos, beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Já explicamos, para sempre nada. Para sempre só a vida eterna. O grande equívoco da humanidade é pensar que a vida acaba com alguma coisa. São Francisco de Assis é que está certo quando diz na sua prece: e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Portanto, não adianta matar-se. Ninguém morre. Não há morte em nenhum ponto do universo, dizia o fundador da LBV. Logo após, em movimento rápido, Marina tomou de um copo em que se encontrava beberagem cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Antes, porém, de colá-lo à boca em febre, eis que o assistente Silas lhe disse em voz segura: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? A desventurada mulher não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos de carne, mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça qual rajada violenta. Lampejaram-lhe os olhos com novo brilho e o copo tremeu-lhe nas mãos, agora indecisas. Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e de bondade. Marina, pois era ela a irmã para quem aflito o coração materno suplicara socorro, dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo e sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão. Levantou-se automaticamente e estirou-se no leito em prece. Deus meu, Pai de infinita bondade, implorou em voz alta, compadece-te de mim e perdoa-me o fracasso. Mas não suporto mais, não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário e minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensem o amor de que tanto necessita. Não tenho mais recursos, estou doente, nossas contas esmagam-me. Como vencer a enfermidade que me devora, obrigada a costurar sem repouso entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura? Nesse ínterim, Silas administrava-lhe passes magnéticos de prostração, induzindo a ligeiro movimento do braço, fez que ela mesma, no impulso irrefletido, batesse com força no copo fatídico que rolou no piso do quarto, derramando o líquido letal. Em lágrimas copiosas, a pobre criatura insistiu desolada: ó, Senhor, compadece-te de mim. E reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha a entravar-lhe a possibilidade da morte deliberada naquele instante, passou a orar em silêncio, com evidentes sinais de temor e remorso, atitude mental essa que lhe acentuava a passividade e da qual se valeu o assistente da Mansão Paz para conduzi-la ao sono provocado. Silas emitiu forte jacto de energia fluídica sobre o córtex encefálico de Marina, e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor que lhe invadia o campo nervoso, deixou-se adormecer pesadamente, qual se houvesse sorvido violento narcótico. No próximo programa, nós vamos dar continuação a esses casos dramáticos, mas que nos trazem muito ensinamento. Acontece a toda hora, a todo instante no planeta Terra. Inclusive, eles nos ensinam a ser mais gratos a esses amigos invisíveis que nos ajudam e muitas vezes são escorraçados de perto de nós, mas não saem, não desistem, mesmo quando os poderes mais distantes, elevados, concluem que o ser terreno, espiritual, deve ser deixado ao seu próprio gosto na Terra para aprender pela dor. Mas há sempre aquele anjo guardião, aquela mãezinha querida, aquele pai, que perseveram junto ao ente querido no desvio, e vão trabalhando, e vão trabalhando, e vão esperando, sempre dispostos a estender a mão a eles, a esses invisíveis, que são invisíveis, mas existem, a nossa salva de palmas.